comigo. E vamos nessa assim, ó. Panda meninos da tropa. E vai assim, ó. Alô, eu tô ligando só pra te dizer que eu tô dando queixa de você. Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução. Roubaram o coração, é caso sério. Sua sentença é viver na mesma cela que eu, já que nós dois estamos sendo acusados de adultério. E o que? Eu deixo esse cara, você larga essa mulher e a gente vai viver a vida como Deus quiser. Quem dá satisfação na nossa relação? Condenados a viver compartilhando prazer na cela da nossa paixão. Oh, oh, oh, oh. Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Nós somos bagunçados e refém desse pecado. Oh, oh, oh, oh, oh. Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Bora, DJ Hamilton, rei desse pecado. É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão. Coraçãozinho pra vocês, ó. Vamos nessa assim. Comigo. Alô, eu tô ligando só pra te dizer que eu tô dando queixa de você. Na delegacia e o polícia disse que o seu caso não tem solos. Roubar o coração é caso sério. Sua sentença é viver na mesma cela que eu, já que nós dois estamos sendo acusados de adultério. Eu deixo esse cara, você larga essa mulher e a gente vai viver a vida como Deus quiser. Sem dar satisfação da nossa relação. Condenados a viver compartilhando prazer na cela da nossa paixão. Ok! Oh, oh, oh, oh. Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Somos bagunçados e refém desse pecado. Fortaleza, Pio. Oh, oh, oh, oh, oh. Quero advogado, quero regime fechado com você, amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Nós somos bagunçados e refém desse pecado. É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão. Vai! Bora, DJ Wilson, produtora RC Produções. É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão.